bem longe, aparece outro lugar, novos cantos, horizontes, pão ali pra eu passar. Trem de ferro, trem de lata, tem alguém a me esperar, não sei se eu meus braços vão te abraçar. Há tanto pra plantar por aqui. É assim, quando posso, vou aí lhe visitar. São dois trilhos me levando daqui pra outro lugar. Somos pares que o destino preferiu aproximar. Dois amores, dois desejos e um trem pra se esperar. Quanta alegria, tanto prazer, tô aqui. Vão chegar, a casa é sua, pode entrar. Meus braços vão te abraçar, há tanto pra plantar por aqui. Alguém a me esperar, não sei se eu que tô indo ou ela quem vai chegar. Somos pares que o destino preferiu aproximar. Dois amores, dois desejos e um trem.